Maohie, e reo, e veo, e maa, e te whare. Maohie, e reo, e veo, e maa, e te whare. Maohie, a parau to o e reo, ta te atuai horo amai, a rave ta o e peu, ta te tuku. Ai vai homai a amuta o e maa ta te whenua i paa i te mai ha mani to o e whare ta te naturai ha api i mai e reo e peo e maa e te whare e reo, e peo, e maa, e te whare.